224, livre da colágeno 0, vento 090 graus, 099. Livre da colágeno. Módulo 1885, pronto para o táxi. 130 ao POB, 4 horas, Galeão. Boa noite, 85, táxi via Pati 1 no Índia, então espera, chame a turno no 86, ajuste no 0 no 1, no bom voo. Pati 1 no Índia, 186, 1885, 1011, obrigado. Série 2224, decolada 09, controle 1 no 935, bom voo. 719-35, passaria da 224. Foi de voo 350, saída MOL. Patrulha, gol no meio no 3. Prossiga, gol no meio no 3. Aceita pro de Alefa. Seu presente voo elétrico é voo no meio no 3. Pro de Alefa, voo no meio no 3. Salvador, approach control, passareira de 224, good evening. Passareira de 224, ready contact of departure, clearance level 350, bomb departure, cockpit after approach. Passareira de 224, clearance level 350, bomb departure. Bagaçando, Bertão, 3561. Livre, 3561, chame táxi. Bora. 2, Salvador, boa noite. 1885. Boa noite, 1885. A linha decola no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 1 no 9. A linha e decola. 1885. Salvador, muito boa noite, né? 6201, autorização Galeão. Boa noite, nome é 201, aguarde cópia, formação Whisky. Já tenho 380 autorizado, prepara da Eulê da Bridge. Ok, pois eu vou formar formação Whisky. Formação Whisky, guarde 380, hoje na minha 201, da Eulê da Bridge, subida. Da Eulê da Bridge, aguardando, minha 362. Passarei 2224, fly heading front position. Take your fly direct to front, passarei 224. Passarei 2224 Flyhead Juazeiro. Oh, thank you. Fly direct to Juazeiro. Passarei 2224. Boa noite, 85 da Cala 214, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Solo Salvador, boa noite, web 5836. Liga web 5836. Para autorização, 330 Recife. Número 2, prepara a PUCA, transição Caju, só um minuto, web 5836. Vou falar escuta, obrigado. 5. Voo 1885, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 3607, Arbo, Elefa, Sagaz. Sente, subindo para o 360, voo 1885. Para o táxi, 3561, POB 55, 425, alterando confiança. Guião, atmosfera 1286, ajuste 10, 11, bom voo e boa noite, 3561. Obrigado, ponto espera 1286. 201, próximo confiança. Estimativo, né? 201, pronto para cópia. Solo, Chané. Solo, 201. Primo, tá pronto, copo, Chané 6201. Afirma, tio. Chané 6201, Serra Brava, Romeu Juliette, Rio de Janeiro, nível 380, está autorizado, aerovianca, isolou 10, após conforme o plano, decolando a 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto este aerovia. Aciona 5475, controle 119, decimal 35. Afirmativo, é só corrigir, o destino é Galeão. É o Oxana 6201? Afirmativo, é destino Galeão. Então plano aqui para RJ. O destino é Galeão, confirmando? Afirmativo, a navegação que tem pra gente é Galeão, realmente, aqui na UP do Lu 10, acho que isso... Tem que até verificar se está no... Isso é plano repetitivo? Está aí? 133.65 Alguns dias alternados é Galeão ou Santimão, mas no caso de hoje é Galeão mesmo. Só um minuto, Oxana 6201, vai ser pago a nova autorização, só um minuto. Perfeitamente, não aguardo. Três, cinco, meia, um, no livre decola, Jano zero, vento no zero, zero grau, 099. Linda cola, tá, 3561. TAM 3561, decolado aos 19, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3561. TAM 3561, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380 na saída Arco. 380 na Arbor, TAM 3561. Salvador, o M57-5836. 5836, tá pronto, copo? Afirma. 5836, Recife 330 autorizado, eu vi a Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5466, controle 119, decimal 35. Recife autorizado, 330, a Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju, 5466. No transponder, 1935 ao controle, web 5836. Então 5, chame pronto, web 5836. Sim, 36. Salvador, boa noite, o Sanar 6310, informação uísque. Parqueado no portão 3 para Recife, o nível 390, pronto, copy. Eu tenho 350, aguarde coordenação 390, Xana 6310. Aceito 35. Xana 6310, Recife 350, Aerovia Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5477, controle 119, decimal 35. 398, boa noite. Bono 398, essa identificação, autorizado de chegada Mari, desça para nível de voo 050. Chegada Mari 50, identificou, docente da UIS. O transponder 5477, controle 1935. Mari, chama 6310, no 03, chame pronto. 03, vai chamar. Solo Web 5827. Posição de número 1 para o pushback acionamento. Acionamento, chame táxi web 5827. Chama. Solo web 5835 para posicionamento. Acionamento, chame táxi web 5836. Gol 1885, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0. 260, 885. O Salvador, boa noite, Centro 3662. Boa noite, 3662, Natal, aguarde copo. Escuta. Só no Oxané 6201, voltando. Oxané 6201, tô checando aqui. Perfeito, desfocado, consigo dar uma verificada lá com o dose. Um minuto. Alvin, companhia. Na escuta? Na escuta. É só confirmando esse plano repetitivo para o galeão? Não sei. É. No caso, eu mas eu consigo dar uma confirmada com o Roger. Eu não tenho essa informação. Meu nome é 201, na escuta? Prossiga. Eu sou... entrei em contato aqui com o plano de voo e com o Centro Recife. Vai ser necessário o senhor efetuar uma CHG, o que eu mesmo lá possui também um destino RJ. Não receberam a modificação para o Galeão. O senhor vai ter que checar aí com a companhia, ok? Ok, vou checar com a companhia isso aí, ver se consigo mandar mensagem. Gentileza, o táxi do 65827. 5827 com 122 a bordo, 3:40, alterna Guarulhos. Indy Alfa, ponto espera 186, ajuste ano 0, 11, bom voo, boa noite, web 5827. Indy Alfa, 186, milhões. Muito obrigado, excelente noite a todos aí também. Igualmente. Solo web 5836, tem a bordo 101, 2 horas e alternando a Aracaju para o táxi. 101 a bordo? Apenas. Segunda direita, via Indy Alfa, ponto espera 186, número 2 no ponto espera, ajuste 10, 11, tem um bom voo e boa noite, web 5836. Autorizado, segunda direita, Indy Alfa, no ponto espera, torre 186, ponto número 2011, 5836, obrigado, boa noite. Realmente. Alô, web 5837. Natal, nível 370, autorizado, aerovia Pérez Zulu 10. Decola pistão no zero após decolar de curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5503, controle 119, decimal 35. Paciente Natal 370, conforme Pérez Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, Puca, Zipar 5503, é o transponder 1935. É o controle, TAN 3662, já para pushback e acionamento na 08. Está livre, TAN 3662, chame táxi. Chama na táxi, TAN 3662. Bravo, papá. Papá, com meu alfa, bravo, papá. Tá iniciado, 5827. Papá Romeu Alfa, bravo papá, autorizado de chegada bom, desse planejou 060 e reduziu o táxi para 2500. 5827, decolado 28, controle 11935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma excelente noite, web 5827, passa 1700 na sua escolha. Webjet 5827, contato radar decolagem, suba para nível 360 da saída da El. 360 da El, passa uma lida? Afirmativo, da presente, Leda. Obrigado. 5836, livre decolagem 10, vento no 1000 graus, 08 nós. Livre decolagem 10583. Voo 398, após ETAP, para 2, meu peso, QNH 101, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Positivo, ETAP, zona 2000, ILS, vamos estabilizando. 398. Controle Salvador, zona 3152, informação ISC. Zona 3152, a zona identificação, autorizada chegada a mar e desça para o voo 050. Salvador, está 3153. Ação de identificação, autorizado chegada Mari. Desça para nível de voo 050, está 3152. Mari identificou 050, está 3152, informação aí. E desça para 4 mil pés, o QNH 1011, Papa Romeu Alfa, Bravo Papá. 4.1011, Papá. Controle Web 5836. Tamo bom, boa noite. De Alfa, obrigado, boa noite. Saída Puca. 330 Puca, 5836. Controle, voo 604, formação Whisky, boa noite. Voo no 604, ação de identificação, autorizado de chegada Mari, desça para nível de voo 060. Identificou 060 na Mari, o 604. Repetido. É, eles já conseguiram fazer uma CHG aí para vocês? E foi emitido então a CHG? Eu não sei, ele confirmou que estava pensando em resolver com a sala IES. Eu pediria ao senhor, por gentileza, que quando tiver essa alteração, já comunicasse a gente já está pronto aqui para iniciar, pode ser? Só vou checar aqui, só um minuto. O CNM é 201, assim que eu tiver autorização, já lhe chamo aqui, só um minuto. Tá bom, eu estou na escuta de aguardando. Muito obrigado. Papá Romeu Alfa Bravo Papá para o localizador, curva à direita na proa 190. Reporte estabilizado. Esse para 2000 PS, Alfa Romeo Alfa Bravo Romeo. Romano, esquerda 1-0. Autorizado. Sinal EBS é porta estabilizada. Só pode repetir. Proa 1-0. Desça para 2000 PS na proa 1-180. 2000 PS, proa 1-180. Alô, Salvador, o Xané 6201. Cobre já. Prossiga. Zama 201, Galeão 380, autorizado, Pesulo 10, Aerovia, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da Aerovia, aciona 5475, controle 119, decimal 35. Autorizado, Galeão 380, decolando da 10, da El, Leda, Bridge, o Pesulo 10, 5475, transponder lá 35, controle da 6201, tá pronto para o posto de estacionamento. Livre, chama 6201, chame táxi. Livre, chama táxi, chama 6201. Após o TAP, desça para 2000 pés, o Kenegal no 011, autorizado da final ILS. 3152, de TAP, 2000 pés, autorizado IS, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, só modifico o transponder, chegou uma mudança aqui, é 5515, 5515. 5515, modificando o transponder, Xané 6201, pronta para o passeio. Chama táxi, Xané 6201. Chama táxi, Xané 6201. Decolado 36, controle 11935, bom voo. Controle 1935, 3662, obrigado, boa noite. Recife, frequência 126.85, alterne 133.65. 3365. Gol no 398 cente, livre pouso no 0, vento no 0, 0 grau, 09 nós. Livre pouso, 398. Fuca subindo por 370. Quando possível, poderia solicitar o desempate. Ciente, estão 362. TAM 3152, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 3152. Papa Romeo Alfa Bravo, Papa, curva esquerda na proa 075. 075 para reintercepção. Salvador, Web 5826. Web 5826? 5836. Poderia confirmar a frequência?